Dedezinho, o pretinho do paredão. É o Dedezinho na voz, ao vivo pra você. Segure! Era um silêncio, um belo casal. Você me traiu, me enganou. E agora, como estou, já não dou mais. Só penso em você, eu já não sei mais o que faço pra te esquecer. Você me iludiu agora, quer me ter de volta. Ouça o que eu te digo, nunca mais tu vai me enganar. Eu vou pra mesa de um bar, vou tomar todas, eu vou me embriagar. Eu vou pra mesa de um bar, vai esquecer essa mulher que só me fez chorar. Eu vou pra mesa de um bar, vou tomar todas, eu vou me embriagar. Eu vou pra mesa de um bar, pra esquecer essa mulher que só me fez chorar. Ave Maria, rapaz, eu já não sei mais o que faço pra esquecer essa danada. Boa mulher desgraçada, rapaz. Era no feliz, um belo casal. Você me traiu, me enganou. E agora como estou, já não dou mais. Só penso em você, eu já não sei mais o que faço, mas te esquecer. Você me iludiu, agora quer me ter de volta. Ouça o que eu te digo, nunca mais tu vai me enganar. Chama a voz do bebê assim, ó. Vou tomar todas, eu vou me embriagar. Eu vou pra mesa de um bar, pra esquecer essa mulher que só me fez chorar. Eu vou pra mesa de um bar. Vou tomar todas, eu vou me embriagar. Eu vou pra mesa de um bar, pra esquecer essa